Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaás, Aimaás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadaque, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio, por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amazai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali, junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. Os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Toá, Zufi, Eucana, Maate, Amazai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Izar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baazéias, Malquias, Etini, Zerá, Adaías, Etan, Zima, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Kise, Abdi, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abisua, Buqui, Uzi, Zeraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimaas. Este é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom, em Judá, e as pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. E do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam, por sorteio, 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Issacar, Azer, Naftali, da região de Bazã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma das cidades de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Horon, Ajalon e Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã, em Bazã, e Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar, receberam Quedes, Daberate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Azer, receberam Mazal, Abdom, Ucoque e Reob, cada uma com suas pastagens. No território de Naftali, receberam Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Joquineã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do Rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade, receberam Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens.